4177, correto, reporte pronto. Web 6749, cópia. Pronto, pronto. 6749, está autorizado Guarulhos 340, na Upper Whisky 50. Decolagem da 10, curva direita, saída da EL, Leda, após Leda, VOB DEV. Controle 198, transponder 5042. Autorizado, Guarulhos 340, Upper Whisky 50. Roda aberta, curva direita, saída da EL, Leda, VOB DEV. Transponder 544. 042, controle 198. Repassa. 6749, correto, repasse pronto. Foi Web 5711, cópia. Web 5717, pronta, cópia. Do 4177 autorizado, repasse táxi. Afirmativa 5717, pronto, 5717, autorizado Galeão, nível 340, via Prisco 50, BDEV após Upper November 857, após conforme a rota do plano. Decolada 10, curva direita, saída da EL, Leda, após Leda, VOB DEV. Controle 198, transponde 5045. Gente, autorizado Galeão 340, Upper Whisky 50, BDEV após Upper November 857. Decolada 10, curva direita da EL, Leda, após BDEV 5045, controle 198, ADF 777. 5717, correto, reporte pronto. Quarta quando pronto, 7-7. Sam 3201, na sua identificação, desça para 2 mil pés na chegada bom, ajuste de altímetro no 0 no 3, informe que na LS foi. Certificado, desce para 2 mil pés, cobrir 13, na bom, vai reportar então o estado da identificação, 3201. Taxi Oasa 4177, tem 57 a bordo, até na Cofim, autonomia de 4 horas. 4177, via Índia, reporta ponto espera pronto. Via Índia, reporta pronto no ponto espera do 4177. Pronto, Azul 4177. 4177, autorizado, ingresso e decolagem, vento calmo. Ingresso e decola Azul 4177. Né, 6521, no chão de centro Recife, na frequência 251, na alterna 3325. Patrona 77 a 52, 198, bom voo. 198, bom dia. Web 5898, cópia. Prossiga. Cidade Bonfins, em 340. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, vou direto bridge. Em bridge, intercepta a Peso 16. Controle 19-8, transponde 5046. Autorizado com o 340, decola 190, curva direita, da El, Leda, bridge, a Peso 16. Pelo fundo, saída 19-8, transponde 5046. Boa noite. 5098, correto, reparte pronto. Quem se assustou, push? 6749-22, pushback, acionamento. O 2 autorizado, repassar. Autorizado, reportará 6749. cuidado, baixado e travado visual. TAM 3201. Confere com patinagem, chame torre na frequência 118, decimal 612. 18612, obrigado. Salvador, bom dia, tá? 3201 passou Simbra, baixado e travado visual. 3201, bom dia, ajuste 1013, vento 060 graus, anual positorizado. Com 1013, posição 3201. Para o táxi 6749, POB 146, 4 horas e 10, Galeão. Quatro anos 77, chamo centro Recife na frequência 1251, alterna 13325, azul 4177. Ok, Recife 1251 e alterno 3325, azul 4177. Alfa, autorizado, Alfa Taxi. Gente, depois do chefe da companhia livrar, informou que o táxi é de 777. Catatau. Fala. Como é? Na minha escuta alfa e mantenha-se da Juliette. Sete quatro nove, autorizado da colagem 0802 nós. Vida quatro zero, vem 749. Oito, autorizado, Airport Taxi. Airport Taxi, contra nós. Sete quatro nove zero quatro 19 8, bom voo. 19 8, boa. Controle, bom dia, web 6749 decolado, cruzando 1500. Sente, rodar tudo, não tem 340, sair da Dayan. Pera Dayan, 349, 6749. 34. Bom dia, o FJ 5717 está com 1463050 com o fim, pronto pro taxi. 5717, autorizado, repórter ponto espera pronto. Autorizado, repórter ponto espera pronto, a 5717. Antes da Juliette, o TA 3201. 3201 não mantém, antes da Juliette. Tá batendo a 5. Ei, bom dia, qual pátio, pista aqui da cola? Gente, confirmando o transporte de enfermo. Gente, acione agora a helicóptero. Oi, WebJet 5797, pronto no ponto de 190. 5797 autorizado, ingresso a decolagem 150 com 39. Gente, autorizado a linha de decolar, o WebJet 5797. Pushback do Web, via Juliette, portão 2, é isso? Sim, 02. Obrigado. Eu, tchau, Alex, aí, cópia. Para Ilhéu, 055, da coluna 7, direita, vai prosseguir no corredor Axé, restrito 1000 pés, até a liberação do controle. Controle 198. E acione o transponder 0261. Contato Subject 5898 com 118, 3 horas, Galeão. Gente, táxi via Índia, reporta uma senhora pronta. Índia, reporta pronto, ponto zero, 5898. Controle web 5797. 5797, contato radar da colagem, sua para nível 340, saída da 340, né, Dael? Pode voar, Dael, da presente? Não tem perfil da saída, temos outro 09 na saída. Espera, Objeto 5.98. 98, ali não tem. Ali não tem, 5.98. Reautorizado, ingresso de decolagem, 120.612. Autorizada da colagem, 120.612. Autoridade do céu, 5.98. Afirmativo, está passando agora 190, somos mesmo na frequência no 251, alterna no 3325.